Primeira estrela de prata chegou no fim da tardinha, bateu uma revoada pras bandas da ribeirinha, foi cortejando a florada, varrendo erva daninha, chamando a lua minguada que rodopiava sozinha. De longe se ouviu a toada cantada, feito ladainha, querendo fazer serenata pra ser o condão da varinha. Que encerro de ama mata, e como quem adivinha, o pôr do sol arremata o canto da pastorinha. E então a terra bordada de ouro em sua bainha, a beira do rio coroada, pensou que fosse rainha, casou com a noite estrelada, a lua foi sua madrinha, vestindo véu e grinalda e todo sereno que tinha. Soprou a valsinha, dançou a noite.